Super Controle. Let's rock. Ah, sim, está começando mais um Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six. E olha só esse novo modelo de podcast hoje aí que a gente prometeu semana passada sobre o que estamos jogando, o que estamos fazendo, o que estamos assistindo e tudo mais. Estou aqui com o Frajola. Olá, filho. Oi, voltei. Faltei nos últimos. Augusto Fuca. E aí, Fuca, tudo certo? Oi. E Jolie. Sim, estou aqui presente para o deleite de todos. Dedicarei minha sabedoria e meus conhecimentos dessa semana, que é muito vasto, para o deleite. É verdade. Todos. Porra, fiquei impressionado. E hoje, vocês sabem, não tem leitura de e-mails, né? A gente já avisou. Que a gente não quer. Só semana que vem, porque senão não dá tempo para editar, né? É que tá muito frio também, não dá para ficar lendo e-mail, né? Caralho. E temos uma plateia aqui conosco, que é o Bernardo. Que diz o Eric Seika. Bernardo. O Bernardo. E aí, Bernardo, tudo certo? E aí, tudo certo? Bernardo, que é da turma. Mate, sim. Eu queria só dizer aí, um abraço às chapas Yuri, Eric Seika e Tereza, que saíram daqui agora. Vamos gravar sem agora? Eles. Né? Sim. Despedida com lágrimas, choros. É, muitos choros. Então estamos aqui quietos. Se vocês acompanharam meu Twitter, viram a foto da turma reunida jogando GameCube. Ó, sim, GameCube. Em minha casa. Exato. Tão emocionante quanto a presença deles a ver Matheus Six de relógio. Muito emocionante. Sim. Agora, não. Me explica... GameCube na tua casa, tu não tem GameCube. O que rolou aí, Julie, essa semana? Vamos começar então. Nintendo. Começando com as novidades do Julie. Trilha, novidades do Julie. Então, essa semana, na verdade não é essa semana, faz algumas duas, três semanas assim, mas que eu vi a atualização do tutorial que ensinava direitinho a fazer. Quer dizer, tu saiu na internet. Vi na internet. Aconteceu na internet. Saiu uma versão nova de um emulador muito simples. Emulador não, na verdade. É um homebrew que faz funcionar jogos de GameCube via USB. Então, o pessoal que gosta de pirataria, tipo, contrário de mim, né? Que eu não gosto, então eu tenho tudo original. E pode usar, rodar os jogos clássicos e obscuros do GameCube pelo Wii direto. Então, tu baixa ISO aí e tal. E tu pode usar ele ligado no teu USB loader do Wii. E ele, na maioria dos jogos, emula um memory card. Então, na verdade, só precisa mesmo do controle de GameCube pra jogar os jogos. Então, com o controle do GameCube, tu pode jogar emulando o memory card. Tu pode jogar os clássicos como Star Fox Armada, Luigi's Mansion... Assalto, isso. Desculpa, Armada é o outro. Uhum. E tu pode jogar Luigi's Mansion, F-Zero GX... Sim. E outros, né? Rogue Squadron e mais milhões... E Eternal Darkness... Oh. Ah, esse todo mundo queria jogar. Todo mundo queria, né? A chance aqui. E Metal Gear Twin Snakes. Twin Snakes, o remake do Metal Gear 1, sim, né? Muito bom. Pro GameCube. Que já que não tá no HD Collection, está no GameCube, você pode usar seu Wii, tirar o pó do Wii. Ou não usar ele como peso de papel, assim como faz Caio Teixeira. Que fraco. E você pode usar para jogar GameCube os clássicos Killer 7, Time Splitters e outros. E outro. É. Então mas, eu estou usando. Tá aí, mas eu tenho uma pergunta. Não funcionava direito no teu. Não, ou é assim, algum problema teu? Não. Teu não, no teu Wii. Tinha esse, já tinha versões disso, não venho me atirar pedras, não me apedrejem. Sim, já tinha, só que tu tinha que trocar o iOS, tu tinha que botar um... Ai, cara, mil, sabe aquelas mil coisas que tem que fazer, aí tu se cagava de medo de dar um pau no Wii. Esse não, tu instala um negocinho lá, e aí eu não vou botar o link no post, porque Super Controle não incita a pirataria, mas procura na internet. Pensar. É, o nem nome pensar. É Dios Mio. Dios Mio. Muy due Dios Mio. Isso. É o nome do emulador? Então vocês instalam lá um WAD, aí instala o WAD, aí faz funcionar tudo, aí tu só põe o jogo de GameCube com o controle, e é isso aí. É muito bom o nome, Muy due. Dios Mio. Dios Mio. Frajola não tá anotando o nome, tá? Isso aí é lenda. Ele não usa pirataria. É, Frajola é só original. Só original. Ah, vou pesquisar. É, então, mas assim, ó, não, eu tenho tudo original de cubo, não vem com história. Ah, isso aí. Eu rodei ele do pendrive mesmo, e ele rodava muito lento, assim. Então, eu não sei se era o pendrive ou o quê, mas não deu pau. Aí depois instalei num HD USB mesmo. E de vez em quando ele dá pau, assim. Tipo, eu joguei umas 3 horas seguidas e não deu nada, assim. Aquele Star Fox é bom, hein? E aí, depois nós jogamos aqui 15 minutos e já deu pau, né? É, que estranho. É. Mas tudo bem, né? Não é uma coisa... Tem que usar original, né, gente? Não essas coisas piratas. É mais pra ver o jogo, testar, e se gostar, comprar, ok. GameCube é o game mais obscuro, com um jogo mais obscuro. Isso aí. Ah, tem jogo que é ótimo. Rio mais 20, tamo junto. Rio mais 20. E é isso, a novidade do Júlio. bizarro, cara. Já. Mas então, meu, o que vocês estão jogando aí? Pô, Fuca, Frajola, Bernardo. Ah, eu tô me puxando ainda no grandioso Forza, que o Six, cara, não curte, né? Posso dormir agora? Six e nem Fuca, por quê? Tá... Prefiro Burnout. Não, então vou dizer Burnout, assim. Burnout. Eu tô numa fase que eu vivo sobre quatro rodas. Eu jogo Forza na cama. Dorme na tua cama, que aí forma um automóvel. Jogo, tenho o Kinect lá também. E quando eu tenho necessidades biológicas, eu jogo Gran Turismo do PSP. Tu vai cagar, né? Tu leva o PSP no vaso e daí joga. É muito feio dizer cagar com o PSP. Eu vou falar assim, que ninguém faz isso. Enfim, mas tô me alongando demais aí. E já terminou, meu? Tá direto jogando. Eu vou lá na casa do Frajola. Sempre. O Diogo, onde é que tá o Frajola? Ele tá jogando Forza. E eu falei, não terminou ainda? Não, é... Não. Tu tá se confundindo, porque tem o Forza e tem o Stock Car, que é igual, é a mesma coisa. Ai, cara. É a mesma coisa, tudo igual, é realismo extremo. Já fechou o achievement 100%? Não, nem pensar. Tá longe disso. Porra. Tem muita coisa. Mas tu quer fazer, né? Isso seria legal, né? Não vai ter isso. 100% não tem, porque toda semana, todo mês estão lançando atualização. Ah, meu, tem ninguém que fechou já isso aí, sim. Não sei, não conheço. Se tiver alguém, deixa um comentário. Tu gosta de jogo de corrida? Gosto, sim. Inclusive, eu joguei um dos últimos jogos que eu joguei, né? Que vocês estão comentando ali, né? Foi do Burnout, né? Eu curto mais, geralmente, quando tem as demolições, então... Mas a corrida em si também é interessante. Eu acho que tem que sair um Destruction Derby HD. Ah! Exatamente. Ah, Burnout é igual, cara. Não vem com Storm. Destruction Derby era só destruição, não tinha sentido, eu acho. Tinha? Então não sei, mas eu destruía. Óbvio, Bernardo gosta de Burnout. Burnout. Todo mundo gosta de Burnout. Top Gear. F-Zero GX. Top Gear. E eu queria comentar agora também, não tem a ver com games, mas na verdade tem a ver com games, que eu assisti agora, tá tarde, Walking Dead. Né? The Walking Dead. Eu ainda não assisti. Eu assisti a primeira temporada, já emendei a segunda e... É que é curta, são seis, né? Seis episódios? Não, mais. A primeira é seis, a segunda é 12, eu acho. É. 13. Filme? Cara, depois eu tentei assistir o último Resident 5, eu disse, cara, que bosta, né? Isso aí. Cara, Walking Dead, eu não assisto porque tem morte, né, cara, eu não gosto. Tem não muita morte. Não curto morte, sou vegetariano e tal, ateu, eu não gosto. Walking Dead é uma saga bacana, só que é aquele lance, né? Tá, tu vai falar, não é igual... Não é isso que eu vou falar. Fala assim, tipo, que a história, às vezes, ela pega nos lances que ela fica te enrolando, sabe? Aí, quando tu começa a achar chato, eles te jogam um troço que te explode, pô, aconteceu isso, saca? É. E eles fazem muito isso aí. Isso me faz lembrar a primeira temporada de Heroes. Porra, 40 minutos de episódio, né? E tem um episódio, se não me engano, lá na Fazenda, da segunda temporada, que eles só ficam enrolando, cara. É. Não. Eles só caminham pra lá, daí eles vão lá. Tem dois episódios que eu achei muito ridículo, que eles pegam um carinha lá, que caiu... O do poço. E depois eles levam pra largar o carinha de volta, e uma perna de dois episódios fazendo só isso aí. Sim, eu não sei porque, tipo, aí o pessoal, que legal, a terceira temporada vai ter 13, mas se for 13, igual dos 12 da segunda, enrolando, então faz 6, que nem a primeira, que foi uma pau atrás do outro, é. É que vai ter personagens novos também na terceira. É que tem a Michonne, rapaz. A Michonne é fodona, né? Michonne é uma mulher com espadas. Ela tem uma katana e ela tem zumbis na coleira, velho. Sim. Inclusive, li alguns boatos, não sei ainda se é verídico, mas parece que eles pretendem dar um pequeno alívio cômico à série, trazendo um personagem um pouco mais engraçado também. Não é um que come putas? Jar Jar Binks. Não, esse aí é outro cara, esse aí é o governador. Ele come putas, zumbis. Ele come tudo. Putas, tem zumbis. Eu não sei, Fuca leu todos os zumbis já, tu leu todas as HQs? Não li tudo. É impossível, não acabou ainda. Não, tipo, as que lançaram até agora. Não li tudo. Eu acho que o Wesley Pires lê todas, já leu todas. Eu sei que alguém lá leu todas. Minha namorada leu todas também, ela que me passou. E eu parei nas 50, se não me engano. Uhum. Mas tem muita merda pra acontecer. Meu Deus, tem bastante. E, tipo, na série eles não colocam várias coisas. Não várias que seja coisas. Uma crítica, sabe? Mas mudaram muita coisa. Muita coisa já mudaram, sabe? Isso é spoiler, né? Sempre que, tipo, o personagem que já morreria na primeira temporada, ele morre só na segunda. No final da segunda, e não é tal pessoa que mata. É meio... Não, mas é a mesma coisa. É, mas não é. É e não é. É isso aí. Tá. É e não é. Enfim. E tem o jogo do Walking Dead, né? Da Telltale Games. Pois é. Dois semana passada. E eu vi só comentários bons. Pessoal curtindo, sabe? Curtindo bastante. Mas é um adventure. Mas não é um adventure. Tipo Tales of Monkey Island, o De Volta para o Futuro. Isso. E é legal porque eu até vi um review do Kotaku Estados Unidos que fala que tu tem decisões, e as decisões nunca tem uma decisão boa. Tipo, tu escolhe uma merda ou uma bosta, outra, sabe? Tu não tem muito o que fazer. É bom isso. Tipo, sabe? Todo mundo tá ouvindo os tweets ali do Corraine, do Majin e tal. Isso. Pô, todo mundo, o Walking Dead. Pois é, bom, eu não consegui jogar ainda, não consegui comprar ele ainda. Não comprei na PC ainda. Uma hora dessa, vamos comprar. Falando em seriados e coisas do tipo assim, também tem outra novidade pra quem ainda não assistiu e tem que assistir, e aproveitem um mês grátis do Netflix. Alô, Netflix. Aí, pô. Um forte abraço. Alô, Netflix. É, Netflix, meu amor. E aí, tem no Giban. Mês de julho, Giban. Foi não. introduzido na Netflix até a How I Met Your Mother. Sim, você que tá com preguiça de baixar, você pode pagar Netflix um mês grátis e assistir How I Met Your Mother até a quinta temporada. Que eu só não indico mais do que... Não indico mais. Quem te apresentou? Matheus Six. Obrigado. Eu indiquei pro Bernardo também. Sim. Mas eu pretendo ver, realmente pretendo ver, foi uma boa dica. É. O problema de indicar a série pra pessoas, tipo, tu demorou pra ver Walking Dead, Frajola, não mente. Cara, que nem o Heroes, todo mundo fala do Heroes, eu não assisti. É que... Logo eu comecei e larguei, não é a minha. Todo mundo falava de Breaking Bad, assiste Breaking Bad. É que tanta gente falava que eu ficava, tá, um dia. É. O Julio não assistiu Lost até hoje. Lost, nem sabe. E agora pra mim não tem mais graça ver Lost, porque perdeu a graça, tipo... A graça era comentar os episódios. Sim. Depois do fim, assim. Lost, falar muito duro. Lost eu tinha os episódios mesmo pra assistir, só que eu não assisti por um motivo. Que eu já ficava nervoso com Heroes, esperando a próxima semana, o próximo episódio. Com Heroes eu ficava nervoso, então imagina com Lost. Parei. Não, mas tu tem que ver, meu, certo. Não. Tu tem que assistir. Hein? Eu sei que eu tenho que assistir. Tipo, eu sei. Tu vai gostar certo. Mas, é claro que eu vou gostar, mas eu disse, não. Quando eu vi que... Aí quando eu ia começar a assistir mesmo, que era na quinta temporada, aí disse, a sexta é a última. Sim, não, mas é isso aí que eu tava falando com uma amiga minha de séries e tal, a gente tava se indicando. E ela falou isso aí, mas é foda, sabe? Todo mundo fala, e eu falei, tu não assistiu How I Met Your Mother? Sim, todo mundo fala. Mas primeiro, tem 7 temporadas já. O Ricardinho Ventura, ele começou a assistir semana passada, sabe? E porra, é foda, sabe? Não falem isso de 7 temporadas. Porque, tipo, vai assistir a primeira, vai assistir a segunda, quando tu vê, tu tá na sétima. Tipo, não tem como, sabe? É, não tem, eu também acho. Tipo, eu tô reassistindo pela quarta vez, assim, agora eu já tô na sexta, disse, como assim? E eu só assisto antes de dormir, assim, pra pegar no sono. Eu não consigo reassistir, não. Mas é reassistir, não. Eu reassisti, assim, não. Depois de muito tempo, talvez, tipo, meu, Friends, assim... A única série boa de reassistir é Friends, cara. Sério. Mas mesmo. Eu já reassisti Friends 4 vezes e... Ah, tá. How I Met Your Mother é o mesmo feeling, cara. Eu comecei a assistir... Ah, não assisti o terceiro ainda, o Anger Management. Ah, série do Charlie Sheen. Tem a vibe de One Half Man. Tem umas. Só o não, primeiro episódio. Ele é mais sério que esse seriado aí. Só o primeiro episódio tem umas tiradas com o Tim Halfman e tal. Umas coisas assim que eu espero que tenha acabado já. Porque ficou meio chato até. Pô, mas ele só sabe fazer personagem Charlie, né? Ele é Charlie. Até o nome dele é Charlie já. De novo. De novo, sabe? De novo. Mas parece que ele tá se desvencilhando do Charlie do Tim Halfman. Sim, mas a proposta também é diferente. Ele é um ex-jogador de beisebol que era meio maluco. Que era muito nervoso e virou um terapeuta. E virou um terapeuta pra ajudar pessoas como ele. É, Matheus Six. Eu e o Bernardo. É, Matheus Six. Se nós psicologia, a gente vai curtir isso, certo? Que ele é um terapeuta e pega mulher. Matheus Six, que era do mal, agora exatamente faz as pessoas como os terapeutas sentarem. Fazem na vida real, né? falou. É isso aí. Oh, yes. É legal, cara. Tipo, falei com o Ives, ele disse: bah, se tu não gosta de Charlie Sheen, tipo, Eric Seika, não assista, sabe? Porque é Charlie Sheen total, sabe? Sim. Mas... São séries pra ele, né, meu? Sim, né? Não adianta. Ele é o astro. E essa semana também tivemos a estreia do Homem-Aranha. O Yuri ficou de comentar. Yuri assistiu, né? Assisti semana que vem, isso aí, certo. Pois é. Não comentaremos, no próximo, o que puder, que tiver. Isso aí. Vamos falar. Pode crer. E aí comentaremos, mas eu estou curioso pra ver se é uma bomba bimba ou só uma bomba. Ou não bomba. Eu já faço minhas apostas que é uma bombinha. É, eu já li críticas boas e ruins. Bombinha. Meu, não, eu sou nervoso com isso aí, porque, cara, não precisa de um remake dessa merda, cara. Eu sou puto da cara, cara. Porque, tipo... Sim. Meu, sim. Faz nem... o filme saiu outro dia saca? Tá certo, sim, faz 10 anos, e daí? Mas e daí, cara, outro dia, cala a boca. Os caras não fazem remake de filme de 40 anos atrás e fazem... Vão tomar no cu, cara. Façam outra coisa. Inclusive, sobre esse comentário do Matheus aqui, quanto às críticas, é exatamente como foi dito. As críticas têm sido pesadas, têm sido fortes. Eu li, inclusive, no Omelete também a referência de que Parece que se perde... Não. O Omelete não é... O Fuca também tem essa mania de ler crítica do Omelete. Vai ter uma bosta pra ver. Eu leio crítica do Omelete. Mas calma. Eu li duas críticas, tá? Eu li a crítica do Omelete, que comentava que o que se perdia era o caractere, assim, o personagem do lagarto. Que nos quadrinhos, ele era um monstro mais descontrolado. E ali parece que, pelo que a crítica dá a entender, ele já é um monstro com mais um certo pensamento. Ele já tem uma ação, uma motivação. Ele já é mais controlado, saca? É. Não, pra mim, Omelete é na frigideira e depois pro pão. Isso. Eu curto Omelete, só leio crítica do Omelete. Outros lugares não leio. Eu respeito. Eu também. Eu respeito as críticas, eu só, claro. Também. É verdade, mas é isso que eu ia falar. Embora, e outra crítica que só eu li. Só leio Omelete. Omelete, um beijo. É, cara, olha... Karina Toledo, dois beijos. Outra crítica que eu li também foi no Comic Vine, né? É uma crítica muito boa também, um pouco mais... é um site geralmente específico sobre quadrinhos, sabe? Muito interessante, em inglês, não está direto em inglês. E ele dava uma impressão... Criticava também, mas de uma forma menos rude. Dava a entender, assim, que tem que se tomar cuidado também com essas adaptações. É uma adaptação, vai ter suas diferenças dos quadrinhos e... É esperado, sabe? Sim, né? É um pouco menos, digamos, não é tão cruel quanto me pareceu a crítica do Omelete. É, o Omelete, ó, eu falei, eu fui com o Érico Borgo, só, um beijo. O resto não eu amo desce. Todos, se for. É isso aí que eu ia falar, eu na verdade leio as críticas do Omelete se tem o Érico Borgo, saca? Eu leio todas. Mas porque... olha, mas assim, duas coisas, eu nem sei. Mas leio eu não li a crítica do Homem-Aranha do Omelete, eu sei que falaram mal. Eu também não li, também se não. Se for Érico Borgo, vou respeitar. Mas se não for, foda-se. Não sei quem mas, foi, assim, não o Bernardo tava falando do Yuri também, do tipo, o Yuri também reclamou do filme, que ele é fã do Homem-Aranha, é bom, o Yuri sabe que tem até todas as edições do Homem-Aranha possível, sim, a primeira e enfim. Ele inclusive namorou o Ruiva, então. Pois é, alguma inconsciente aí, vamos sei lá, né? Mas ele, a crítica dele foi que o Peter Parker não tem uma relação boa com o tio, como era nos quadrinhos e não sei o que a história é mal contada, acontece muita coisa, mas olha, enfim, não sei. Vi o trailer desse filme e não levei fé, porque a imagem do Peter começou Parker com o Mirror's Edge, filme... né? O trailer Mirror's Edge. É, eu não sei, esse Peter Parker me parece descolado eu demais. Eu curto. Ele parece muito descoladinho. Descolado demais. Cabelo em pé, assim, mas não, mas falaram que ele tá bem. Tipo, a única coisa boa são os atores do filme. Todas as críticas falaram bem dos atores. Veja bem. Mas o que o Julie falou é verdade, mas isso aí é coisa da Sony, meu. Tipo, adaptações? Isso aí é... Não, que ela quer fazer o remake logo. Porque sim. Sabe que o Sam Raimi ia fazer o 4, né? Sim, ele ia fazer. A Sony queria... Ele queria o John Cusa como Abutre. A Sony não queria o John Cusa. Sim. Porque ele tava envolvido em outros projetos. E daí a Sony queria mais vilões. E o Raimi falou, não, só um, porque o 3 foi uma merda. E a Sony falou, não, vai embora. E ele falou, tá, foda-se. Não, e inclusive o cara que tá no 3, aquele Avi Arad... Não lembro o nome do nome. Sim, tô ligado. Ele tá nesse aí também. Aí ele disse que foi ele que falou pra colocar mais vilões no 13, que ele assume a culpa. E agora ele tá fazendo de novo. Não, vai ter um filme do Venom, né? Eu ouvi falar. Não sei que história é essa, porque não tem como juntar Homem-Aranha com os Vingadores. Até o Diogo tá tendo um papo. Imagina que triste se ele pulasse no prédio do Tony Stark, mas não vai, Rob. Pois é que são empresas diferentes, mas eu já ouvi boatos que eles vão tentar fazer algum acordo gigantesco aí pra tentar ligar. E tá vindo o Demolidor também. Pra tentar ligar, parece, sei lá. Ligar as coisas e tal. Mas tipo, é a mesma coisa, essa coisa de adaptações aí, eu tava conversando ali na internet com um amigo meu que é muito doente de quadrinhos. Tá, 20 minutos. Mais um. O cara é extremamente doente, ele é muito doente. Assim, de não aceitar opiniões dos outros, ele é muito difícil, sabe? Falar com ele. E ele disse assim, cara, ele disse que os Batmans do Nolan aí, cara, tipo, ele disse que são filmes ótimos, mas não são Batman pra ele. Sim, várias pessoas falam que isso. Que não é Batman pra ele. Que é, troca o Batman por um policial e é um filme de policial. É isso aí, é isso aí que ele fala. Não, mas é isso é bem aí isso aí que ele fala. Que pra ele, tipo, os filmes do Tim Burton são mais Batman. É isso que ele me disse. Pode ser, faz sentido. Então, não sei, cara. Mas é que eu falei, eu tentei mostrar pra ele, mas aí o fanboísmo impede ele de ver além do alcance, né? Então, eu falei pra ele, cara, tu tem que pensar que o Nolan... fez uma adaptação do Batman mais real pro mundo mais real, alguma coisa assim, ele pensou, saca? O Batman mais cru, saca? Se for pela proposta de transpor o mundo pro mundo isso, real mesmo, isso. O mundo dos quadrinhos pro mundo real, ele foi muito bem sucedido, isso é verdade. Isso aí que eu penso. É que tu tem que ver o filme só assim, que tu saca? Tem que ter a ideia de que tu vai ter que dissociar muito, muito daquilo que era dos quadrinhos. Sim. Isso vai divergir bastante. A origem do Coringa simplesmente não é muito mostrada, sabe? É simplesmente uma breve descrição. Ele não acha é que aquela, tem idiota o Coringa. Ele não é aquele louco que caiu no tanque lá de produtos químicos e isso. Saiu por uma aí. Uma coisa que é muito real, né? Que acontece acontece em seguida, né? Todo mundo cai todo dia, né? Exato. E fica isso branco, é muito comum, tá, né? Pois é. Já me aconteceu contigo mesmo. Ficou branco, então. Eu, depois de um tempo, eu ativei meu PSP. Estou jogando PSP. Ok. Olha só, estou jogando o Resistance do PSP. Retribution. Retribution, que eu já tinha lido umas críticas aí, que é um dos melhores jogos do PSP, considerado. Realmente, ele é muito bom, cara. Não joguei, né? Porque, assim, PSP para jogo de ação, temos que concordar que é bizarro, né? Jogos de ação em PSP é muito limitado, sabe? Ação, tu diz... Ação, tipo, de tiro, essas coisas assim. FPS também. Ele é FPS ou ele é ação? Ele é terceira pessoa, cara. É, né? Jogo. Ele é terceira pessoa. Ah, tá certo. É ele quem é terceira. Eu não sei. Então, é um jogo bem legal, assim, tipo, que ele é totalmente ligado ao primeiro jogo, a história continua, então é legal, tô me divertindo bastante aí, já que eu vou virar, agora estou numa maratona, vai terminar todos Resistance. Eles. Claro que entre um e outro eu jogo outros jogos, eu não jogo só eles, senão o cara cansa, né? É. E de seriado que tô assistindo aí, tenho que terminar de ver, eu terminei de ver a temporada de Fringe, muito boa, que agora vamos para a última temporada. Não curto. Six não curto, né? Mas eu acho muito bom, cara. Não bem sei bom. Porquê, né? Tudo bem. É bacana. É, eu também não sei. Eu vi X. uma temporada só. É, Six não tem ETs, não gostei. Não tem ETs. Pois é, isso. E ao mesmo tempo eu estou vendo Arquivo X, cara. Comprei o box, estou vendo com... Que a gente, falou ontem que a única coisa boa é a mitologia, né? Exatamente. Os episódios soltos são uma merda, né? Sabe, eu estou na metade da terceira temporada, tá? Bah, o final da segunda, começa a terceira, Operação Paperclip. Tem esse episódio aí dos índios aí, é muito foda. É muito foda. É muito foda, muito foda. E é engraçado que tem uns episódios Monster of the Week da segunda temporada que são bem legais. Só que todos os Monster of the Week da terceira, a Alice, tipo, ela não tá assistindo. Ela me diz assim, me avisa quando tiver na mitologia. Eu tô vendo assim, cara, na raça, saca? Que é, tem uns foda, episódios que são fraquinhos. Tem uns que não dá, sabe? Eu amo Monster of the Week. Você assistiu o Raio da Morte, que tem o Jack Black? Aquele do Brick da... É bizarro, né? É muito chato aquele episódio, meu. Eu adorava esse episódio, eu adorava. Sério? Ele é muito chato. Tipo, é um cara que ele controla raios, saca? É raios, né? É raios. Ele mata umas vacas lá. Isso, né? Se eu assistir hoje, talvez eu achar uma merda, mas na época eu achava uma merda. Foda. É uma merda foda, saca? É que, meu, 95 esse episódio. Era outro feeling, saca? Era outro feeling. Menos 95, se for hoje, não cola mais, saca? Mas, por exemplo, tipo, aí tu já liga naqueles episódios da mitologia que eles acham aquela mina, que aquele cara velho lá do conselho fala pra eles. Que tem o pai do foco. Ah, foi de foto. Muito foda, sabe? Que eles acham naquele Molde. Trilho, eles acham aquele monte de arquivo com os nomes das pessoas. É muito foda, sabe? E daí eles acham o nome dele, tá? Nossa, isso é mesmo sensacional. Não, a mitologia do Arquivo X é muito parece boa, que foi pensada, porque o último episódio tem o nome de fim. The True is All There, não é uma coisa assim. Não, o final é The True, um negócio assim. É a verdade, daí explica tudo. Tudo. Tipo, ainda eles, não é só falando assim, ok, vamos explicar. Ele mostra o flashback, assim, tipo, dessa cena. Juntando as coisas, juntando, né? Juntando tudo, e aí funciona. É legal porque, tipo, acontece umas coisas muito, tipo, meu Deus, tipo, é uma revelação muito foda. Sim. E tipo, mas já revelaram essa coisa. É que... E aí quando tu vê, tem um troço muito mais foda pro trás. É bem assim, legal, saca? Isso, tipo Fringe. Foda. Sério, é que o X da mitologia. Tipo, não, mas é melhor que Fringe. Tipo, quando eu botei. A mitologia, saca, é melhor que Fringe. Aí por metade dos anos 2000 eu queria pegar só os episódios da mitologia e baixar. Eu tinha uma lista deles em doc, só os da mitologia que tinha pego no site. Mas enfim, é isso. É isso aí. Aí tô assistindo aí, fim de semana, a gente assiste. Falando em relançamentos e relançamentos, acho que é a última news dessa última semana que cagou todo mundo. É o re-relançamento de Final Fantasy VII pra jogo. Meu Deus, né? Não descanse em paz. Não sabia disso, Google, meu querido? Pra PC com troféus. É. E aí, meu? Não, pra Steam. Steam, PC, Final Fantasy VII. Ele não sabia? Ele tá atônito. Ele não sabia. Tá atônito. Tu não sabia, Frajola? Tá atônito. Vou ter que comprar um PC. Vou ter que defender o PC. O que, Frajola? Tu vai jogar em PC? O que que tu falou? Não, mas vai ter pra videogame. Não, só pro PC, meu. Vou ter que comprar um PC. Vamos ter que me render os PC? E eles vão dar uma melhorada meia cachorra nos gráficos, assim. Acho que vai ajeitar só a resolução. Já tá ótimo. Mas aqueles CGs toscos ainda estão lá. Não, mas quem que vai fazer o remake? Square. Não é remake, é só relançamento. Eles vão relançar pelo Steam, saca? Sim. Vai ficar que nem, por exemplo, o Metal Gear pra computador, saca? É igual do Play, sim, só que é com a resolução... Não tenho serrilhado, mas os bonequinhos são pequenininhos ainda. Eu lá vou ligar pra troféu. Mas, meu, pensa que legal. tá? Lembra as lendas do Final Fantasy VII que a gente falava? Ah. Dá pra salvar a Aeris. E daí, tu lembra que tinha uma caverna secreta com a música da Aeris? Sim. Se tu ir lá, tu ganha um troféu, tipo... Quer dizer, eu consegui, tu não, e aí? É, aí que tá, saca? Tipo, vai ser muito legal tu ir lá e fazer essas coisas que eram lenda, né? Porque na época ninguém sabia procurar essas coisas, né? Que nem eu consegui o level 4 da Aeris. É, exato, antes dela morrer. Aí que tá, só tu conseguiu isso, ninguém foi atrás. Não, você... Leandro, o Pikachu conseguiu. É. Porra, tem... meu, é, né? Foda. Tu vai por esse lado, legal. Eu tenho lá as piadas do troféu, piada, né? Tipo, não que seja o real, mas daí tem assim, pra que tanto trabalho no meu troféu? Que é isso aí, conseguiu o Limit Break 4 dela antes dela morrer. Tanto trabalho. Tanto trabalho pra nada. É, né, porra. Não, seria legal, baba. Oh. O que, que tem que fazer pra ela chegar no nível 4? Lutar muito. Lutar muito. E pegar muito, só que no início aqui, não tem como tu ganhar. Tem que fazer um chocobo dourado, eu acho, pra pegar um negócio secreto lá numa ilha, porque tu não tem a nave, né? Sim, é bem estranho, é uma notícia, tipo, sabe, já lançou pra PC esse jogo. Sim, eu lembro que eu joguei pro PC, mas o era diferente. Até o agora, fora, agora vai ser igual, e vai ter troféus, talvez seja interessante. Mas sabe? Como era diferente, o DPC daquela época era diferente? Sim, não, não, o áudio jogo, era ruim. As músicas eram diferentes, tipo, eram iguais, mas era um som diferente, né? Sei era lá, bizarro. Eu joguei no final 8, daí não consigo jogar isso aqui, não, não dá. Dá, era bem diferente mesmo. Podia até ser um pouco gráfico, o gráfico não mudava tudo, mas, por exemplo, a sombra era melhor. Não era tão serrilhado. É, só que o áudio era muito abaixo. O áudio era estranho, tipo, eu até músicas. Achei que era a caixinha de som, comprei a caixinha de som também pra ver e não. Veja só, né? Veja. Não vou procurar na internet, vou pegar uma caixinha de som nova e foda-se o resto. E aí, é isso que eu tenho a falar. Muito bom, tem que merender. Mas eu acho esse lançamento é muito bizarro, tipo, por mais os troféus. É, assim, ideia, mas tipo, sei lá, muito, mas assim... É pra fanboy, né? Mas outra notícia, pra, acho que vai afetar a Ferjola e acho que até mais Julie, que dentro dessa onda de lançamentos de jogos antigos, versão HD, PSN e tal, vai ter Knights, Julie. Sim, eu vi essa semana. Vai ter Knights. Dreams. Knights, e a SEGA tinha prometido Shenmue e Skies of Arcadia e lançou Knights antes deles. É, elas estão indo por ordem cronológica. Knights, não sei. Eu sei que... Dragon HD, meu, eu quero agora. Não, eu sei não, que eu li os caras indo assim, Knights, bacana, mas cadê meu Skies of Arcadia? Não, eu acho que estão indo por venda, se der bem esse aí. Não, é que o público de Knights não joga Skies of Arcadia, essas coisas assim. Puzzle Dragon tem, velho. Eu sempre queria jogar. Não, Legend of Dragon que tem, não, Puzzle Dragon, desculpa. Tipo a Cubo, cara. Ou o quê? Skies of Arcadia. Tempo é Cubo. Muito bom. Tempo é Cubo. Lembra da nossa querida Mari Moon? Quer dizer, que um dos jogos preferidos dela era o Skies of Arcadia. É verdade. Quer. Mas agora, Julio, você pode jogar no seu emulador Skies of Arcadia. Sim, mas... Veja só. Eu tava falando com o Eric, não, com o Yuri ontem. É, tipo, esse ano tem poucos jogos, assim, fodas, né? Tá, teve Max Payne 3, vai ter, talvez, sei lá... Esse ano? Esse ano, 2012. É, não tem muito, não. Não, tipo, eu não lembro muito os Triple A's, assim. Começou meio mal o ano e lançou uma vai, no fim do ano vai ter uns Call of Duty de novo e tal. Não, aí. Mas vai ter tal Assassin's Creed que tá esperado, tudo isso. Sim. Mas enfim, não é... O ano passado foi muito foda. Esse é um ano mais normal, né? Sim. Tem muitos remakes em HD saindo que isso vai valer muito a pena. Tipo, Knights. É o que vale, meu. Meu, Knights quero... Knights é um jogo lindo, assim. É um jogo que o cara tem que jogar alguma vez, assim. É estranho, entre aspas, assim, porque ele tem um controle muito peculiar, assim, bem dele. Eu joguei bastante The Wii, que foi a única sequência que saiu, né? Sim. E depois do Christmas Night e tal. E aí o Dewey é bem legal, só que ele tem muita entremeio, sabe? Tu tem que ir lá, falar, blá, blá, blá, blá, pra entrar na fase. Sabe aquela história Mario Galaxy 1? Tem que ficar dando banda até chegar na fase. Sim. Põe fase direto e deu. E aí durante a fase é muito legal, assim. É bem peculiar, mas assim, tu diverte e é um jogo muito bonito, assim. Tipo, tem um feeling SEGA ali, assim. Saca aquele feeling Sonic 3? Sim. Sabe? Que tu vê aquilo lá e tu acha muito bonito, apesar de não ser nada demais. O Knights tem isso, cara. E o Knights é um jogo, pra ser lembrado, é um jogo que tu tem que jogar, assim. Tu se diz gamer. Mas né? Até dentro dessa vibe aí dos jogos antigos e tal, eu recentemente fiz conta na PSN europeia e na japonesa. Na europeia, cara, tem mais jogos de Play 1 e Play 2, saca? É verdade. Eu recomendo aí que tem jogos clássicos e tal. Tem inclusive jogos que só saem no Japão. Olha aí. Mas a versão americana já tem, assim. Tem aquele de, na americana tem aquele de luta, de robô massa, que jogava no Flipper, saca? Com o cara que tem no Marvel vs. Capcom. O Jin. E tu vê que vai ter Marvel vs. Capcom também, né? Vai sair também Marvel vs. Capcom e o Marvel Super Heroes, que é o das gemas lá, saca? Ah, tá louco. Que eu jogava muito no Flipper, louco, cara. Louco. Mas eu gostava de jogar, que tem o Thanos pra jogar, meu. Marvel Super Heroes é massa. Tem o Black Heart. Tem, o Black Heart tem nos outros também. Chumagorath. Tem o Thanos, Chumagorath. Que bizarro. Psylocke. E sabe? Muitos outros. Mas enfim, eu não tô assistindo nada, jogando Infamous 2. Eu nem vou falar muito pra não soltar, talvez spoiler, porque tu não jogou ainda, né? Não, vou jogar. Rapidinho então, eu tô jogando em português, o Frajola deveria jogar o 2. Dublagem muito boa, né? É sandbox. Tu achou legal, Frajola? Interessante, mas aquele me dá muito feeling do GTA, daí eu deixo É sandbox, né? É o asco, né? Mas é bacana, a dublagem é legal. Dublagem boa, né? Eu achei legal, pelo menos. Os caras falam a fuder, né? Tá falando de trova, trago. Sério? Sim. É, como assim, jogaria até pelo fato de ser dublado? No Infamous, dublado, eles falam a fuder? Sim. As gurias na rua falam, quando tu faz alguma coisa, lá, ah, isso foi muito a fuder. Mas a fuder é gaúcho. Eu sei. Sim, é gaúcho. Trova também, quando a guria trova é gaúcho e tal. Né? E o cara fala, tem que chegar nele perto pra se aproximar. Mas não vou conseguir, porque ele já tá me trovando. Ele já me trovou, assim. Olha ali. What? Gaúchos dublaram em Famous 2. Yeah. E, e tem uma outra parte também, acho que, não sei se trago de é bebida em vários lugares, mas acho São que Paulo sim. Não é. São Paulo trago é cigarro e tal, sabe? E o cara fala, esse cara curte um trago ainda, e tem um monte deles tomando bebida, assim, né? Olha ali, o gaúcho do lado. O povo fala, eles estão tomando umas biritas. Gaúchos, hein? Olha ali, olha a invasão. Super controle, daqui a Badindo pouco dominando o mundo. Daqui a pouco eles estão falando Moedu, imagina. Moedu. Meus dias já tá aí, ó. Meus dias. Moedu. Mas eu não vou falar muito, porque também, tô fim de semestre, tô fudidaço. E... Bernardo, tu quê? Bernardo! Então, voltando a falar dessa febre aí de jogos, games, seriados de zumbis, uma coisa interessante que me veio à cabeça agora é um novo lançamento aí pro Wii U, que é o Zumbi U. Parece que tá rolando aí, né? Vai sair. Isso, vai sair, exatamente. Novembro, parece que é novembro que sai, uhum. Não sei. E é interessante observar também, né, como isso tá tomando contra o mercado, né, como isso vem vindo muito forte. Tem também o Resident Evil 6 pra sair, né? Sim. Tem zumbi, também... zumbi. Isso, exatamente. E agora esse do Walking Dead, né? É interessante ver como isso tá tomando mercado. É, vai sair um FPS Inclusive, do Walking Dead. Também como o meu forte é mais quadrinhos, né? O que eu mais costumo fazer de lazer, né? Ler os quadrinhos. Me lembro agora também a série que eu indicaria pra quem curte esses gêneros, né? Marvel Zombies. Eu terminei de ler quase toda ela e vim acompanhando. É muito interessante, com certas relevâncias. Não é aquele zumbi que você está acostumado de ver. Não é aquele desmiolado, retardado, atrás dos miolos. São as pessoas da Marvel zumbis. Exatamente. É como se os super-heróis da Marvel virassem zumbis, mas com ainda seus resquícios de inteligência, sabe? Eles ainda falam normalmente, têm seus superpoderes e vão atrás de comida louco que nem zumbi. Fanservice. Febre. Tudo zumbi. Que é febre sobre zumbi, né? É. Mas é bom zumbi. Que bizarro, como é que isso funciona, cara? Eu acho que tem um monte de necrofílico por aí que tá curtindo esses lançamentos. Eu não sei. Não entendi muito bem. Mortal Kombat Zumbi. Liu Kang Zumbi. Nossa, tem tanto zumbi. Liu Kang Zumbi, a decadência do videogame. Vai ser o meu livro. Vai ser Zumbilândia 2? Tomara que saia. Se for ver também, o próprio Scorpion não deixa de ser um zumbi. Sim, né? É um morto-vivo. É. Tinha também lá no Mortal Kombat Armageddon o Meat. Um pedaço de carne. Meat Boy. Eu vou escrever um livro sobre videogame, sobre a decadência, né? Isso, e o título vai ser Liu Kang Zumbi. A decadência depois, e a volta depois, né? Só pra falar em Meat, tu falou do Meat Boy, eu assisti o Indie Game The Movie, achei bacana, mas... Não vi ainda, tá na minha lista. É legal, assistam todos aqui, interessante. E o Diogo curti pra caralho, o Irmão do Frajola. Tipo, é um filme, é um documentário que mostra o papel do desenvolvedor indie, desses jogos, sabe, caseiros, saca? Daí tem o do Meat Boy, o do Fez e o Jonathan Blow, que é o cara que já fez o Braid. Mas, tipo, uma história de sucesso, que é o Braid, tá? Que já foi sucesso milionário e blá blá. Uma história sendo feita, sendo escrita, que é do Meat Boy. E, na época, uma história que era pra ser de fracasso, que era do Fez. Mas, como todo mundo sabe, o Fez saiu pra live aí. O único... Eu quero muito ter que saia no Steam o Fez, porque, porra, deve ser muito foda, saca? Uhum. Só tem na teu live lá. Tá, na PC não tem. Mas o jogo, o Frajola não curte esse tipo de jogo, tipo Meat Boy, sabe? É um jogo simples, jogo arcade, mas é... Porra, o que vendeu, sabe? Eu sei que tá vendendo, fez sucesso. Mas é interessante dar uma olhada. É assistir esse filme pra tu acompanhar a jornada dos caras se fudendo, saca? Trabalhando em cima anos e anos na parada e com um cagar, um medo foda, assim, que se der merda eles estão fudidos, não tem mais o que fazer da vida, saca? Sabe, fico em cima direto escrevendo, vendo bugs, tem aqui, tem ali, e é bem dramático, assim, é bem suspense o negócio. Agora, é bacana. Tá. E agora que eu lembrei... De um desenho da Disney. Outro dia eu botei na... O quê? Tu falando de Disney? Tava falando de Disney, até Kingdom me tiraram. Hearts. Kingdom Hearts. Não é Kingdom Hearts. Até me tiraram. Tá, mas tu que gosta, o Rodrigo e mais não sei quem, o Lanzoni. Comenta lá, tu que não gosta de Disney? Pois é. É um trailer de um filme que é... Ah, o Wreck-It Ralph. Isso aí. Eu vou detonar! Hora do fechar, acabou o jogo, todos pra fora. Meu nome é Detona Ralph. Eu vou detonar! Há 30 anos eu venho fazendo isso. Começa a ficar difícil gostar do trabalho. Eu confesso! Quando parece que ninguém gosta do que você faz. Eu vou detonar! Claro que é mais legal ser um mocinho. Belo depoimento. Sou o Zangief e sou um malvado. Oi, Zangief! Oi. Ralph, você é um malvado, mas isso não quer dizer que você seja malvado. Zumbi, meu velho! Oi, oi, zumbi. Oi, zumbi. A gente tem que se amar. Eu não quero mais ser o cara malvado. O Ralph abandonou o jogo. Bem-vindos à Estação Central de Jogos. Trens com destino a todos os jogos já vão partir. Tudo vai mudar agora. Ralph está pulando para os olhos. Sai desse jogo, parceiro! Detona, Ralph! Vagabundo. Tô tentando ser legal. Tô tentando ser legal. Tá me imitando. Tá me imitando. Ah, isso é feio. E não, esta conversa não, acabou. Que eu olhei assim, tem uma mesa, todo mundo dando dica aí, era o Copa, o Zangief. É que tipo, ele tá se encontrando com vilões, você já viu o trailer, meu? É do vilão do jogo, o Ralph. Que ele se cansa de ser vilão e ele quer fazer uma coisa diferente na vida dele. É, aí tipo, ele vai jogando um fliperama com ele lá. É. E é tipo, muito Donkey Kong, né, o jogo dele. É. E aí tipo, ele faz terapia junto com os outros vilões. Daí tem o Zangief, o Copa, os caras falando. E tem o coisa do a fantasminha lá, no que jogo que é o... Do Pac-Man. Pac-Man. Ah, é verdade. e o Copa... Mas estão falando que tipo, a história é isso aí, né? Que ele quer deixar de ser vilão, sei lá. Mas eles falaram que vai ter várias menções ao videogame. Eu não acredito Eu acho que vai ser cheio de menção ao videogame, assim. Eu acho que tipo, vai ser lotadíssimo, assim. De que vai chegar a ficar extremo, assim. É, quem é que tá fazendo? A Disney? Não, é a Pixar, mas quem da não Pixar? Não é a Pixar. É a Disney. É, eu só vi Disney. É da Disney. Da de mesmo? É que a Pixar foi comprada pela Disney. Sim, mas... Não, mas não é da Pixar. Cara. Sim, mas não... não é, da é que daí, quando era da Pixar, fala enfim, Disney. Enfim, mas só tem Disney. Não, eu não sabia disso, não, então eu não vou levar fé nenhuma, desculpa. Ah, tu que defende aqui no Hertz. Sim, mas a Pixar manja muito mais pra fazer essas coisas. Eu acho interessa. Que a Disney, não sei, hein. Não interessa. E quem não Hertz, na real, quem não Hertz, quem fez foi a Square. A Disney só deixou os personagens. É, tá certo. Então, o Tetsuya Nomura, o chapa criador de Final Fantasy VII. Pois é. Então, confiança. Peraí. Ralph, ele é feito pela Disney, sim. Quem é o diretor? O diretor é o Rich Moore. O que ele fez? Eu não conheço esse cara. Ele fez... Nada. Ele dirigiu episódios de Futurama, Simpsons... Nossa senhora, bom, tá. Cavalcast agora. Ele não fez nada. Fez nada. E é isso aí. E o roteirista aí, que na real, não sei de onde veio isso aí, mas enfim. É que quem mexe são os... Né? Acho que quem mexe em animação não é nem o diretor, talvez seja os produtores executivos e o roteirista mais, assim, pra... O diretor só fala, faz isso e... Não sei, não sei. Acho que basicamente é isso, né? Não vamos ficar enrolando muito mais. Estamos no aguardo do Wreck-It Ralph, né? É, vocês, né? Tomara que seja não seja uma bomba bimba, mas acho que daqui 15 dias a gente volta com o estilo de podcast de novo. Semana que vem tem o podcast normal, com os e-mails. Pode mandar e-mails sobre esse podcast também. Isso. Lembrando, né? Então, Facebook, /supercontrolepodcast, @supercontrole. Vejam aí no elenco, todo mundo, blá, blá, vocês já sabem. Quem baixa pelo feed, comenta. Quem baixa pelo iTunes, vai ali no site e comenta. Sim. E era isso. Agradecendo a presença do Bernardo. Muito obrigado. Foi um prazer participar. Gostaria de voltar mais vezes. É, né? Ou como aí. Diz, like Bernardo. Né? Bernardo, vai ser Bernardo agora. É. Porque o Eric Bernardo. Fala Bernardo, a Tereza fala Bernardo. Pra falar de quadrinhos, né, que tu manja muito mais, já no anime e tudo mais. Então é isso aí, gente. Esse caso foi bastante diferente, então espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que a gente falou, se alguém assistiu. Eu quero mais saber sobre esse zombie Marvel, que eu achei muito bizarro. Se alguém comentou, assistiu, quer comentar sobre algum filme que a gente viu, algum seriado e tal. Tá isso, aí, né? Isso. Tá aberto a comentários. Então, deem o feedback. Usem nossos comentários como se fosse Orkut. Sim. E usem, hein? Usem mesmo. Comentem se não Six Cry. Pois é. Cry Rivers. Cry Rivers. Hashtag chateado. É. Porque, porra, uma vez tinha 300 comentários, agora tem 60. É. Não tô gostando, hein? É sério. Pessoal, a gente sabe tímido. A gente sabe quantos vocês são em baixar, em download. A gente sabe que vocês são números grandes, então. Porra, é isso aí. Tá faltando, hein? Então tá, é isso aí, gente. Um abraço. Valeu, a todos. Até semana que vem. Dança do Zumbi. Bernardo. Isso.